Podem sentar, queridos. Então, como eu estava falando, eu acho que todo cristão, eu não vou cansar de falar isso, gente. Por quê? Porque às vezes nós somos assombrados por momentos de profunda ansiedade, profunda tristeza. Mas se a gente parar para pensar, nós cristãos deveríamos viver em constante estado de graça. Por que que eu faço essa afirmação? Porque só aquilo que você descobriu, que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, é que é verdade e realmente vale a pena. Existem tantas e tantas religiões espalhadas pelo mundo, e essas religiões enganam pessoas, prometem as mesmas coisas que o cristianismo autêntico, mas elas não podem dar. Por quê? Porque a gente sabe que a verdade está no cristianismo. E nós podemos viver, gente, tirando todo tipo de ansiedade, todo tipo de aflição que há, que é perfeitamente natural na vida de quem não tem Deus, na vida de quem não tem Jesus. Por exemplo, eu sendo um cristão, tendo entregue minha vida para Jesus, eu posso viver a beleza da salvação. Coloca aí para mim, por favor, Mateus 18, verso 11, por favor. Essa verdade, só você, sendo cristão autêntico, sente perfeitamente, totalmente no teu coração. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se eu sou um cristão autêntico, eu vivo a beleza de saber que o Senhor, que eu tenho um Deus, que guarda a minha vida, que olha para mim, e mesmo sendo esse Deus tão grande, e outro dia eu estava ouvindo um cientista falar, um cientista cristão, que veio aqui em Santos dar uma palestra maravilhosa sobre criação, e ele estava falando sobre o tamanho do universo. É uma coisa de impressionar. É uma coisa de impressionar. Ele estava dizendo que aquele telescópio Hubble tem descoberto coisas assim que os cientistas ficam cada vez mais chocados de ver o tamanho do universo. Coisa do tipo, uma estrela como o nosso Sol aqui, existem, por exemplo, em uma galáxia, foi contado não sei quantos bilhões de estrelas semelhantes ao Sol, ao nosso Sol. Já imaginou o tamanho desse universo? E você imaginar que por trás disso existe um Deus que criou toda essa imensidão, e esse Deus toma conta de cada um de nós, toma conta como filho único. Porque ele tem poder para isso, ele tem onisciência para isso, ele tem onipotência para isso, ele tem onipresença para isso. Olhando para você, imagina, um universo desse tamanho, não consegue enxergar o fim, e cada vez mais galáxias, e elas são, parece que, infinitas aos olhos humanos, à compreensão humana. E por trás de tudo isso tem Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer por você, para morrer por mim, se importou contigo dessa maneira, e te guarda, como diz lá o Salmo 34, verso 7, por favor, Salmo 34, verso 7. Salmo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha que coisa linda, olha que trato pessoal tão maravilhoso. Se eu sou um cristão autêntico, eu vivo a beleza de viver sob um propósito divino na minha vida. E eu vou falar uma coisa para vocês, aí fora, as pessoas que não têm essa relação íntima com Cristo vivem numa verdadeira paranoia, para tentar saber a razão da sua existência, para tentar saber o porquê de estarem aqui, o porquê de haver sofrimento, o porquê de do parente ter durado 30 anos e o outro 70, 80, cheio de questionamentos que não consegue responder. E quando eu me torno um cristão, quando Jesus entra na minha vida, ele me esclarece qual é o sentido do meu viver. Dá uma olhadinha lá em Efésios 3, 10 e 11, tem um propósito divino para as nossas vidas. Efésios 3, 10 e 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é igreja, você tem um propósito em Cristo para trazer aqui para a terra, para viver aqui na terra. Se eu sou um cristão autêntico, coloque Hebreus 6, versos 11 e 12, por favor. Hebreus 6, versos 11 e 12. Eu posso também dizer que existem promessas de Deus para se realizarem na minha vida. Isso é tão gostoso, saber que Deus prometeu coisas e que essas coisas vão se realizar na minha vida porque eu entreguei minha vida para Jesus. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Aqueles que têm fé, aqueles que têm longanimidade, vão herdar as promessas de Deus. Se eu sou um cristão autêntico, eu vivo a beleza de saber que Deus confiou em mim a tal ponto que, na montagem desse plano de salvação, ele resolveu usar a igreja para se tornar conhecido. Olha que legal, isso é confiança. Confiança em você, confiança em mim. Vamos ver se a gente dá conta do recado e responde à altura essa confiança que Deus tem em nós. 1 Coríntios 4, 1 e 2, por favor. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Que é o texto que eu gostaria de analisar um pouquinho mais agora. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Tá? Então, há uma responsabilidade a ser vivida por aqueles que entregam sua vida para Jesus. Eu gostaria que você sempre fizesse um favor para você mesmo e para o teu próximo, de refletir sempre sobre essas verdades. Não se deixe abater pelas situações que você vive na carne, porque aquilo que você recebeu no Espírito tem uma tal amplitude, uma tal magnitude, que não é para nos deixar abalados, mas sempre felizes, sempre alegres, sabendo que o nosso Deus é esse Deus que confiou em ti, que vai te usar, que te investiu de responsabilidades, que colocou no teu coração a certeza da salvação, que vai te usar para abençoar outras pessoas aí fora. Então, tem um sentido para a tua vida. Por favor, creia sempre nisso. Ser cristão é uma tremenda honra, é um tremendo privilégio, tem que ser vivido com uma tremenda alegria. Cristianismo é isso, gente. Se a gente não passar isso, nós não vamos conseguir convencer muitas pessoas. Amém? Então começa a trabalhar a tua vida interior, teu interior, para que você exteriorize essa alegria, para que você exteriorize essa certeza. Sou cristão, graças a Deus. E só para refletir um pouquinho sobre essas coisas que nos fazem renovar as forças, se a gente for ver, a maioria das pessoas aí fora tem aspirações também, né? A gente vê pelas várias religiões, pelas várias filosofias que existem por aí, que tentam responder, por exemplo, o que há depois da morte física, né? E é um questionamento do ser humano. Depois da morte, quando a gente fechar os olhos aqui, o que acontece depois? O que vem depois? Acaba a vida? Extermina? Como é que é? Não é? Tem céu, tem inferno. Esse questionamento que, para mim, antes de conhecer Jesus, confesso, era angustiante. Uma outra coisa, um outro anseio da humanidade é isso. É sentir-se protegido por um Deus. Às vezes as pessoas são acometidas de tamanho pânico, que se sentem absolutamente sozinhas. Então, é um anseio do ser humano, e esse pânico, esse medo, isso daí não era plano de Deus para a vida do homem. E esse medo, pânico, doenças, esse tipo de coisa só entrou no mundo, só entrou na história do ser humano porque nós pecamos lá atrás. Porque a gente resolveu fazer do nosso jeito e não do jeito que Deus orientou que fizéssemos. Se a gente não tivesse caído lá atrás, não teria sensação de medo, de pânico, não haveriam doenças, nada disso. Porque o plano de Deus era outro. Mas aí aconteceu tudo isso. Então é um sentimento quase que natural do ser humano. E qual é que é a aspiração para quem tem medo da vida? Pô, descobrir se um dia tem um Deus que possa realmente guardá-lo. Um Deus que responde às orações se ele precisar. É um anseio natural, constante, diário, de muitos seres humanos sobre a face da Terra. Quantos não têm pensado, por que que eu existo? Qual é a razão da minha existência? Muitos têm perguntado sobre isso. Outros perguntam, se existe um Deus, será que aquilo que ele promete, ou o seu poder, os seus favores, vão chegar um dia até a minha pessoa? Como é que eu alcanço isso? Olha, saber que Deus, por exemplo, pode confiar no ser humano um dia, são todos os questionamentos que a pessoa sem Jesus se faz, e se faz sempre. Ou pelo menos num momento da vida em que ele está fragilizado, em que ele está diante da morte, se não dele, do seu próximo, do seu parente, do seu amigo. Questionamentos que ele tem e que eu só consegui ver respondido na minha vida entregando meu coração para Jesus. Então, ser cristão, gente, é uma preciosidade. Entender o que é isso, abrir a porta do coração para Jesus entrar e fazer morada na nossa vida e nos dar uma nova vida nele, as pessoas que entendem isso, gente, são privilegiadas, são abençoadíssimas. Então viva o teu cristianismo com alegria. E nós somos chamados a meditar sobre isso e sobre a validade um pouco mais profunda dessas realidades cristãs, dessas realidades que o cristianismo só traz para a tua vida se você for um cristão autêntico, tá? E esse texto de 1 Coríntios 4, versos 1 e 2, põe um novamente, por favor. Quem que está aí? É o Sandro? Fala, Sandrão. Põe para mim, Sandro, um. Isso. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Bom, a gente está vendo que essa ocupação, vamos dizer assim, depois nós vamos ver dispenseiro e ministro, o que significa exatamente isso, mas a gente vê que entra no rol das responsabilidades cristãs. Por quê? Porque está escrito nesse verso, importa que os homens nos considerem como, tá? Então isso, ó, é chamamento para a igreja, para a responsabilidade da igreja, tá? Importa que as pessoas aí fora nos vejam como ministros. Importa que a igreja como um todo, nosso irmão, nos veja como esse ministro, como pessoas que, cheias de Cristo, têm uma responsabilidade, têm uma função a exercer na sua vida. E a gente precisa viver o cristianismo de uma tal maneira que a humanidade nos veja como esses ministros de Cristo. E agora vamos ver o que essa palavra, primeiro, ministros de Cristo, o que essa palavra no original, ministros, quer dizer? Ministros no original, no grego, a palavra é upereta, que tem o significado de, eu não sei se vocês se lembram, se alguém se lembra do filme Ben-Hur, o primeiro, Manuel, Um Charlton Heston. Não, o primeiro é mais antigo. O primeiro é Cinema Mudo. Acho que você não pegou esse. Pegou do Charlton Heston, né? Isso. Era o filme que tinha mais Oscar, até, acho que o Titanic. O Ben-Hur mostra uma nau romana que funciona à base de escravo, remando, tá? Tanto que ele entra um oficial romano entra no navio e vai lá para baixo, para ver como é que anda o motor do navio. E aí tem aquelas duas fileiras de remadores, tá? Que ao som de um tambor, eles aumentavam a velocidade ou diminuíam, tá? Isso. E o Opereta é um desses remadores, mas que fica na parte mais inferior do navio. Cara, é a porcaria da porcaria. Ele serve mesmo a todos os outros da maneira mais humilde e mais simples do mundo. É um escravo que está remando lá embaixo para fazer aquele navio andar. Olha só. Então o apóstolo Paulo diz que nós somos como esses remadores, como esses servos, como esses escravos de Cristo. Tá? A gente bota o negócio para andar, a gente trabalha. O chamado para nós é para exercer esse ministério com essa humildade, com essa disposição. Tá? E aí, nessa perspectiva, Paulo quer enfatizar que o cristão deveria servir a igreja de maneira total, com toda humildade, sendo um servo, sendo um ajudador. E aí, eu tenho, por exemplo, dois casos nessa revista, a revista Portas Abertas, nesse número aqui. Um deles eu vou citar depois, mas tem um aqui de um irmão, um evangelista da Etiópia. Ele tinha ao seu cargo 24 igrejas, 13 evangelistas e 12 obreiros voluntários. E ele tinha que visitar todo esse pessoal. E ele não tinha condição suficiente de conseguir visitar todo mundo. Tinha alguns que ele visitava num ano e só conseguia visitar novamente 12 meses depois. O que a Missão Portas Abertas fez? E é aí que eu digo, queridos, quando nós exercemos esse nosso ministério da maneira como Jesus quer, nós somos honrados, Deus nos abençoa. E essa é a grande notícia de hoje. Missão Portas Abertas tem um trabalho de fornecer dinheiro, não em espécie para as pessoas perseguidas, mas ele fica sabendo o que tiraram daquela pessoa, daquela família, quando ela se tornou cristã, e vão lá e tentam repor. Por exemplo, muitos irmãos nossos, quando entregam sua vida para Jesus, em países muçulmanos, eles têm um emprego perdido. Tiram o emprego. É uma forma de tentar fazer com que a pessoa se reconverta ao islamismo. A Missão Portas Abertas fica sabendo desses casos, então vai e fornece, por exemplo, um espaçozinho, compra alguns víveres para a pessoa montar uma vendinha lá, esse nosso irmão, para que não falte o alimento, tudo, a subsistência no seu lar. Tá? Eu acho isso lindo, gente. Isso é ser realmente servo, é estar olhando para as necessidades do corpo. E esse senhor aqui recebeu uma moto da Missão Portas Abertas. Você pode achar assim, pô, quer dizer que o dinheiro que eu dou, o cara vai lá e compra uma moto. 400 quilômetros dentro da Etiópia, muitos lugares ele não tinha nem linha de ônibus, e ele precisava ir a pé, e ele não conseguia suprir. Hoje ele está numa felicidade imensa, porque com essa motinha ele anda 400 quilômetros por semana. Por semana, para suprir a necessidade de todos esses pontos. E outro dia, tem um relato aqui, de por estar com essa moto, né, essa bênção, que outros irmãos deram para ele, ele foi chamado numa aldeia, onde existia uma moça que estava enferma, até quase morrendo, e tentaram de tudo. Inclusive os pais ofereceram essa moça em casamento para dois feiticeiros da tribo, se eles conseguissem curar a menina com seus feitiços. Nada foi conseguido. Aí uma pessoa da tribo falou assim: olha, tem um senhor que ele visita de vez em quando a aldeia, e ele fala sobre o poder de Deus, do Deus dele, tudo. Você não quer trazer? Aí chamaram. Ele levou 2 horas de moto para chegar na aldeia. Aí chegou na aldeia e contou a história, uma das histórias bíblicas de cura fantástica, porque o pai dessa moça não queria que um cristão estivesse sequer olhando para essa moça. Mas aí ele entrou contando a história de cura que Jesus efetuou. O pai ficou sensibilizado e permitiu que ele fosse lá orar. Ele orou e a menina ficou curada. Olha que coisa linda. O reino de Deus sendo trabalhado pelo amor de todos os irmãos. A sensibilidade do cara perceber numa entidade missionária que naquele momento não seria uma Bíblia, mas uma moto que iria funcionar para a vida daqueles irmãos. Precisa estar ligado perfeitamente com o Espírito Santo de Deus para ter a sensibilidade de saber o que é necessário. Esse homem que o irmão André conta naquele livro Contrabandista de Deus, que um dia ele estava numa igreja na União Soviética, ainda União Soviética, uma igreja batista, e ele estava sentado no segundo banco, e o pastor começa o culto, e quando ele começa o culto, ele ficou chocado de ver, o pastor desceu, e pegou a Bíblia de um irmãozinho que estava sentado na primeira fila, trouxe, leu um texto, e ao final do culto foi lá e devolveu para o irmão. Ele falou: não acredito nisso que eu estou vendo, não é possível. Aí acabou o culto, ele foi conversar com esse pastor, e esse pastor falou: não, eu não tenho Bíblia. Você está brincando, cara? Não, eu não tenho Bíblia. E ele tinha vindo com um carregamento de Bíblias em russo para entregar lá, mas já tinha dado todas as Bíblias. E aí esse pastor contando da dificuldade, não possuir uma Bíblia. E aí ele se lembrou que ele guardou um exemplar de bolso, que ele queria levar para o Ocidente, para que outras Bíblias parecidas fossem confeccionadas, porque era mais fácil do cristão que está sendo perseguido poder carregar, poder usar, ele transportar e contrabandear para dentro da União Soviética. Ele estava com esse exemplar para mostrar. Ele falou: quer saber? Eu chegando lá, eu falo do tamanho, tudo, e as sociedades bíblicas vão ter que se virar e produzir uma Bíblia de bolso, porque eu vou dar essa Bíblia para esse pastor. Foi lá, pegou no carro, trouxe, o cara chorava tudo, porque ele recebeu o exemplar. Numa hora é uma Bíblia, noutra hora é uma oração, noutra hora pode ser uma moto. Nós vamos ver aqui um outro caso de uma irmãzinha em Bangladesh, que também recebeu uma coisa da missão Portas Abertas, mas isso fica para depois. E o que eu estou falando? Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que, se nós somos esses remadores, se nós somos aqueles servos, aqueles ajudadores que faz a coisa andar, vamos fazer, vamos tomar posse disso em nome de Jesus. Por quê? Porque tem pessoas que só vão despertar para Cristo Jesus quando você e eu realmente nos investirmos daquilo para o qual nós fomos chamados. Você tem um perfil, você tem uma existência para viver em Cristo Jesus. Viva isso de maneira integral e você vai ver como Deus vai te honrar. Esse homem percorria essas aldeias todas durante 1 ano, visitando as igrejas que eram formadas com a maior fidelidade. De repente cai do céu uma moto para que possa facilitar o caminho dele. Aquele pastor não possuía uma Bíblia, mas não deixou de pregar e anunciar o Evangelho, até que Deus envia um anjo que dá uma Bíblia de presente para ele. Então isso é muito importante. E o outro termo que é usado ali é dispenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiro. Veja no original o que é essa palavra despenseiro. É aquele que toma conta da despensa. Seria um supervisor ou um administrador dos bens do seu senhor. Isso é um dispenseiro. Seria um mordomo, tá? Qual é a característica principal? Se eu ou vocês formos contratar um servo desse, um empregado desse, um mordomo desse, o cara que vai tomar conta da tua despensa, o cara que vai tomar conta dos seus bens, o que você requer desse cara? O que você vai querer sentir para contratar esse cidadão? Primeira coisa de tudo, confiança. Você vai testar e ver se a fidelidade dele é real. Para depositar toda a confiança em alguém que vai tomar conta dos teus bens. Dispenseiro dos mistérios de Deus. E aí, queridos, mistério. Muito provavelmente algum ramo da nova era já deve ter usado, se apropriado desse termo, dizendo assim, olha, mistérios aqui seria um ensino secreto ou avançadíssimo que só os apóstolos tinham acesso. Não é nada disso, não é nada disso. Colossenses, por favor, Sandro, Colossenses 1, 25 a 27. E a gente vê quais são os mistérios de Deus, que eu e você temos que ser os mordomos, os administradores desse bem do nosso Senhor. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério, você vê que no primeiro versículo estava lá dizendo que era ministro. Esse ministro é aquele opereta lá, é aquele remador, tá? É aquele servo. E aí diz, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da vossa da glória. Então, o que é o mistério? É o evangelho de boas novas de salvação. É Cristo vivendo nas nossas vidas, tá? Não tem, na verdade, mistério nenhum aí. É um termo que o apóstolo Paulo usou e que a tradução para o português achou essa palavra mistério. Mas quando fala em mistério, quando diz que você é dispenseiro dos mistérios de Deus, está dizendo assim, olha, você é o administrador, você é o mordomo, você é aquele servo fiel em quem Deus confia o evangelho de boas novas, para você cuidar muito bem disso, para você espalhar isso daí para toda a humanidade, tão necessitada dessa salvação, para ter os seus anseios respondidos, para ter o seu coração guardado como é o teu, para sentir paz em relação ao futuro, porque você sabe que o teu futuro está guardado pelas mãos de Deus, mas o mundo aí fora não sabe nada disso, e aí ele levantou você, como dispenseiro desse mistério, dessas coisas de Deus. É você que vai mostrar para o mundo aí fora quem Deus é, o que Ele pode fazer em Cristo Jesus pela vida das pessoas. Glória a Deus. Mas precisa ser o quê? Digno de confiança. E gente, eu estava lendo num livro de um dos maiores pensadores cristãos do século XX, John Stott, e ele disse o seguinte, a Inglaterra do século XVIII vivia um caos social absoluto. As prisões, aqueles calabouços, onde a pessoa era levada presa, e às vezes o juiz esquecia, a justiça esquecia do cara lá, e o cara ficava anos a mais cumprindo pena, morria lá dentro. Tinha tráfico de escravos, tinha a escravidão, tudo isso no século XVIII manchava, vamos dizer assim, a imagem e o aspecto social da Inglaterra. E de repente no século XIX as coisas começaram a mudar. E esse grande pensador cristão, ele diz o seguinte, os caras começaram a olhar para a escravidão, para ver que vergonha que era para a humanidade isso. Começaram a lutar pela abolição dos escravos, pelo término do tráfico de escravos, tanto que a Inglaterra parou, impediu que seus navios fizessem qualquer tipo de tráfico de escravos em qualquer mar do planeta. E começou a mudar a situação nas minas, nas fábricas. Começaram a olhar com mais atenção, criança sendo explorada nas fábricas, tudo. E um grupo de pessoas, entre eles até alguns políticos, começaram a olhar com mais justiça para essas pessoas que sofriam tanto nesse aspecto social. E esse cara, esse pensador cristão, ele diz assim: ninguém pode tirar da igreja evangélica a glória de ter iniciado esse movimento de transformação de um país. Então ele diz assim: isso realmente começou a mudar a partir da igreja cristã. Isso é que é maravilhoso, gente. Aí a gente vê que está realmente influenciando. Agora, precisa de perseverança. Você vai na Inglaterra hoje, o que tem de templo cristão se transformando em pub, em bar. Tem um até onde o grande John Wesley pregou, que o púlpito onde ele pregava é o balcão do bar. Eu já falei isso daqui aqui. É triste. Tem igrejas evangélicas na Inglaterra que alugam parte do seu prédio, que não está sendo usado, para outras seitas. Indiana, por exemplo, para construir imagens dos deuses hindus, coisa desse tipo. Quer dizer, não há espiritualidade mais nenhuma dentro da igreja. As pessoas que estão comandando as igrejas estão com essa cabeça: não, ó, vai render um dinheirinho para a igreja? Deixa lá, ó, mas o cara vai construir ídolos hindus. Não, mas deixa lá, o que importa é o dinheiro que está entrando. Gente, isso não é ser dispenseiro dos mistérios de Deus, das coisas de Deus. Isso é a gente abrir mão de maneira perigosa daquilo que Deus quer de nós. Que o Senhor não perca a confiança na igreja. Misericórdia. Olha a confiança que Deus depositou em nós. Eu e você fomos chamados para ser administradores, para ser os mordomos dos interesses de Deus aqui na terra. Ele podia ter feito de outra maneira, mas ele quis assim. Isso é para te honrar. Isso é para te abençoar, isso é para nos fazer andar com a cabeça erguida e sempre clamando a Deus: Deus, me usa, me abençoa, porque eu quero que o Senhor seja honrado, seja glorificado, seja conhecido nesse mundo tão maldito, nesse mundo que jaz tanto no maligno. E a tua tarefa e a minha tarefa, sob essa ótica, elas são importantíssimas. Nós somos chamados para algo maravilhoso. Veja só, como a gente tem que provar sempre isso. Uma outra irmãzinha nossa, uma cristã de Bangladesh, vivia numa vila de muçulmanos, e ela se converteu ao cristianismo. E essa vila só possuía um poço de água. E toda a vila resolveu fazer o seguinte: para aquela família cristã, até se reconverter, nada de água para eles. Eles ficaram desesperados, mas não cederam, não deixaram de ser cristãos. O que acontece? Eles passaram a demonstrar que são fiéis dispenseiros das coisas de Deus. O que Deus faz nessa hora? Honra, honra. De alguma maneira moveu céus e terra, e a missão Portas Abertas surgiu lá, cavou um poço, colocou uma bomba na porta da casa dela, e ela hoje tira a mais pura água da aldeia na porta da sua casa. Mas o que essa fiel dispenseira das coisas de Deus fez? A partir do momento que começou a brotar e jorrar água na porta da casa dela, ela dividiu com o restante da aldeia. Os mesmos que haviam impedido o acesso dela e da família à água. É isso aí, gente. Fiel dispenseira é isso. Se nesse momento que eu estiver falando isso, passar pela tua mente ou pelo teu coração que você tem dificuldade de lidar com alguma situação em que você foi injustiçado, foi injustiçada, de lembrar de alguma pessoa, algum irmão, ou algum parente, ou algum conhecido que te fez algum mal, e que isso, você não consegue lidar bem com isso, você não consegue liberar perdão, saiba que o fiel dispenseiro das coisas de Deus consegue liberar perdão. Ele precisa liberar perdão, porque só assim aquele que lhe fez mal vai entender que você é a nova criatura e que você guarda aí no teu coração as coisas que Deus te deu. E elas são reais. E elas passam a ser mais reais quando você, ofendido, vai e perdoa. E paga aquele mal que você recebeu com o bem. Mas quantos de nós, talvez hoje, neste momento, não estejamos bem nessa situação? Estejamos com amarguras aqui, trazendo azia ao nosso espírito, porque a gente não consegue perdoar, porque a gente não consegue restaurar aquele relacionamento. Por favor, queridos, vamos deixar isso de lado, por Cristo Jesus. Por aquele que nos amou até o fim, até morte e morte de cruz. Por aquele que foi amaldiçoado com essa morte, no meu lugar, no teu lugar. Ele merece isso. Por aquele que confiou a você, seu guardador das coisas do reino de Deus aqui na terra. Ser esse fiel dispenseiro. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor merece tudo de nós. O maior esforço, a maior disposição, a maior entrega, tudo, total, total, nas mãos do Senhor. Esse merece. Porque Ele te chamou para uma obra excelente. E essa obra só vai ser excelente se nós vivermos do jeito que a Bíblia nos orienta. E nesse verso 2, por favor, coloca lá 1 Coríntios 4, 2. A tarefa que você e eu temos de testificar o plano de salvação divino em Cristo, isso deve ser feito servindo de forma humilde, sincera e fiel. Porque o segundo verso que nós lemos diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Isso o Senhor requer de nós, mas gente, tem um retorno de Deus tão glorioso, tão maravilhoso. Quando nós demonstramos essa fidelidade no nosso serviço a Deus, Ele sempre nos honra, Ele sempre nos abençoa. Gente, nós tivemos a reunião dos adolescentes aqui no sábado e passamos um filme aqui. Nós vamos depois começar a deixar esse filme aí para as pessoas levarem para casa para assistir. Eu não passo aqui em outro momento, podemos até passar um dia num sábado aqui, porque ele tem 1h40, mas vale cada minuto. E esse filme mostra, eu não vou contar, por favor, senão perde a graça, mas eu desejo... Como é que é o nome do filme? Eu assisti 3 vezes já. A Virada. A Virada, tá. O nome em português é A Virada. Mas essencialmente é isso, fala da fidelidade do homem de Deus, que no momento que ele passa a ser fiel, Deus vem com uma fidelidade absurda. É show de bola assistir esse filme, gente, é maravilhoso. E quando terminou, a Eliane estava falando isso para os adolescentes, estava falando: olha, vejam que o personagem principal teve que fazer escolhas. Nós temos que fazer escolhas a nossa vida inteira. Se as nossas escolhas estiverem debaixo desse prisma, eu sou um dispenseiro das coisas de Deus. As minhas escolhas precisam sempre ser acertadas por eu ser um dispenseiro das coisas de Deus, por eu ser um ministro de Cristo aqui na terra. Eu não tenho direito de errar nas minhas escolhas. Por quê? Porque as pessoas precisam ver em mim um ministro de Cristo. E o que se requer da minha vida? Viver esse papel de maneira fiel. E o que esse filme nos mostra é isso. Quando a gente é fiel, Deus derrama uma fidelidade gostosa, maravilhosa, restauradora. É muito interessante. Depois nós vamos dar um jeito ou de passar aqui, mas é certeza que vai ficar aí para o pessoal levar para casa, assistir. Vamos alugar aí por R$50 a retirada. Até parece. Para quê? Para que você possa estar sentindo também essa realidade. E foi interessante que quando nós chegamos aqui na igreja, o Márcio abriu a Bíblia e começou a ler um texto falando justamente isso. Dentro do cristianismo não cabe vivermos um cristianismo fajuto. Ele até citou um caso de uma pessoa que não entregava sua vida a Jesus, apesar dos insistentes apelos do pastor. E essa pessoa um dia foi questionada pelo amigo que o levava na igreja, dizendo assim: cara, o que falta para você entender? O cara está lá fazendo apelo, cara, está dizendo que você precisa aceitar Jesus. E aí esse outro cidadão se justifica assim: mas é que aquele cidadão que faz o apelo já foi meu inquilino. E ele ficou me devendo muito dinheiro. Então, esse tipo de situação, nós cristãos, não podemos nos dar ao luxo. Por quê? Porque para você abrir a porta do seu coração para que Jesus entre e tome conta da tua vida, isso para muitas pessoas é assustador. Você não vai ser mais o dono da tua vida, mas Cristo é que vai reinar em você. Tem gente que acha isso um absurdo e tem medo de dar esse passo. Então, essa pessoa que tem medo de tomar esse passo está louca para ver um mau testemunho, para jogar esse mau testemunho na frente como desculpa. É lógico que isso é absolutamente inválido. Isso é inválido. Mas que o cara usa. Que isso atrapalha o processo de conversão, atrapalha. Por isso que a palavra diz que o que o Senhor requer de nós é que vivamos esse papel que nos foi dado de despenseiro das coisas de Deus de maneira fiel. Fiel à palavra. Aí, o Márcio, na sua palavra inicial, citou 1 Timóteo 1, verso 16. Eu vou ler o 15 e o 16. 1 Timóteo 1, 15 e 16. 15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, primeiro nesse texto aqui, eu falei, olha como tá confirmando a palavra que eu ia trazer. O apóstolo Paulo chega aqui e diz assim: olha, eu fui chamado para falar que Jesus salva. Salva os pecadores. E ele se coloca, ele se cobra, ele diz assim: e pecado eu cometo toda hora, sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aí o apóstolo Paulo diz assim: eu nesse chamado sou colocado por Deus como um modelo para que outras pessoas possam ver em mim a história da salvação de Deus em Cristo Jesus. E na verdade eu e você fomos chamados para isso. Agora que você está salvo, agora que você tem a noção do que a tua vida vale para Deus, do que você veio fazer aqui na terra, qual é que vai ser o teu futuro? Que você pode ficar em paz durante as tribulações, porque Deus cuida de você e manda os anjos dele se acamparem ao teu redor. Ele garante que promessas que ele já fez lá atrás venham a se cumprir na tua vida. Todas essas bênçãos, todos esses milagres estão sobre a tua vida. E você se torna então um modelo para que pessoas possam ver esse Cristo Jesus. Possam desejar essa salvação que você tem. E gente, nós precisamos caprichar muito no nosso cristianismo, porque o que tem de religião por aí, dizendo que salva, que resolve os problemas, que restaura a vida do ser humano. Tem, por exemplo, a do reverendo Moon. O reverendo Moon se declara o novo Cristo. Já que Cristo morreu na cruz e deixou a missão dele incompleta, acreditem, incompleta, ele, como novo Cristo, veio para restaurar todas as coisas. Está assim de adepto ao redor do mundo, assim. Ele faz casamentos coletivos na Coreia, por exemplo. Ele junta assim 2, 3 mil casais para se casar na mesma cerimônia. É desse nível a aceitação do reverendo Moon. E nós estamos aqui para mostrar a verdade, nós estamos aqui para viver o Evangelho como dispenseiros de Deus. E o que o Senhor requer de nós? Fidelidade na execução desse trabalho. E para fechar, o que a gente, pelo menos eu tenho aprendido, é que quando somos fiéis, Deus é mais fiel ainda conosco. Aí naquela necessidade, naquela situação, ele vem com um livramento show, maravilhoso sobre as nossas vidas. E a gente dá pulo desse tamanho de felicidade. Mas pode estar certo que junto com isso estava a tua fidelidade, o teu posicionamento. Quanto melhor nos posicionarmos como dispenseiros das coisas de Deus, mais seremos honrados. Vê, a mulher foi impedida de beber água na sua vila. Deus envia um grupo cristão que cava um poço e ainda põe uma bomba para ela lá. Como é que essa mulher retribui esse mal? Divide aquela água pura e abençoada com os outros que haviam negado para ela. Esse é o cristianismo. Eu tenho certeza que na aldeia dessa mulher, outras pessoas já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E o mais lindo de tudo isso, gente, não é a gente está olhando aqui para a nossa vida e fala, pô, olha aí, fui abençoado aqui, fui abençoado acolá, oh, Deus honrou aqui, pô, me livrou desse problema, desse pepino, oh, glória a Deus. Isso é café pequeno comparado com a nossa salvação. A gente estava rumando para baixo e Deus nos leva, nos reconduz agora para cima, para o céu, na presença dele. O inferno é um lugar onde não há a presença do amor de Deus, onde não há Deus. Seja o que for que signifique um lago de fogo e enxofre ardendo por toda a eternidade, uma coisa eu sei, é um ambiente onde não há amor, onde não há consideração, onde não há o mínimo sentimento de arrependimento, perdão, alegria, nada disso. Esse é o lugar para aqueles que não querem Jesus. Ele me tirou de lá, e está me levando para um lugar onde toda lágrima será enxugada. Onde não haverá mais doença sobre o meu corpo. Onde eu viverei para todo sempre com o meu Senhor, num corpo glorificado. Livre de doenças, livre de tristeza, livre de todo o mal. Amém, igreja? Ele está fazendo isso conosco. Então ele merece a nossa total entrega. Se você precisa fazer coisas para acertar essa tua caminhada como dispenseiro de Deus, faz isso. Se acerta agora com Cristo Jesus, para que a gente possa exercer o nosso papel, para o qual fomos chamados, igreja do Senhor, povo escolhido, da melhor maneira possível. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, por favor. Agora eu queria pedir uma coisa para você. Se você quer receber oração nesse sentido, eu preciso e sei que você precisa também. Vamos orar para o Senhor nos ajudar a sermos fiéis com Ele, a sermos fiéis dispenseiros do mistério de Deus, sermos ministros de Cristo. Mas para isso, a gente precisa da ajuda de Deus. Para isso, a gente precisa, num mundo corrompido, num mundo onde prevalece a soberba, onde os caras querem poder, eu preciso servir. Eu preciso ser o remador lá de baixo, aquele que serve, aquele que faz o trabalho menos remunerado, vamos dizer assim, menos desejado, para que outras pessoas sejam abençoadas. Então, gente, a gente precisa muito da ajuda de Deus, a gente precisa muito da ajuda do Espírito Santo de Deus, para cumprir cabalmente a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Fecha os teus olhos agora e põe a mão no teu coração, porque se tem uma coisa que precisa ser guardada é o coração do homem. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Graças te damos, ó Senhor amado, por tudo que tu és. Graças te damos pela nossa salvação em Cristo Jesus. Essa salvação tão maravilhosa, que nos garante coisas tão lindas, tão belas, ó Senhor Deus, coisas tão infinitas, ó Senhor amado. Eu quero te louvar, Senhor Deus, porque os questionamentos que eu tinha no meu coração foram todos respondidos. A ansiedade foi aplacada, Senhor Deus, para que existisse uma paz que excede todo entendimento. Eu quero te louvar e te agradecer, porque aqueles que entregaram sua vida verdadeiramente a Cristo Jesus, hoje têm a certeza da salvação, têm o nome escrito no livro da vida. Muito obrigado, Senhor Deus. E nós, que temos a certeza de tudo isso, fomos chamados por Ti para uma obra maravilhosa, para uma obra de responsabilidade. Por isso, guarda os nossos corações. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a vivermos um cristianismo real, um cristianismo autêntico, um cristianismo que não seja da boca para fora, mas que tenha realmente transformado todo o nosso interior, todo o nosso modo de pensar, todo o nosso modo de ver as coisas. Ó Senhor Deus, nos ajuda, Senhor amado, que as palavras que saírem da nossa boca sejam palavras abençoadoras. Se temos, ó Senhor Deus, situações a resolver com o nosso próximo, antes, ó Senhor Deus, antes mesmo de oferecermos a Ti, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, que possamos estar desejosos, ó Senhor Deus, de resolver este problema, de liberar perdão, de restaurar relacionamentos, tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome, e para que nós sejamos usados cada vez mais, ó Pai, para a promoção do Teu reino, para a promoção da Tua salvação, Senhor Deus. Enche a Tua igreja com a presença do Teu Santo Espírito, que nós possamos, ó Senhor Deus, caminhar por Ele, falar por Ele, olhar por Ele, pensar por Ele, ó Senhor, que seja o Espírito Santo de Deus a dirigir o Teu povo, a dirigir a Tua igreja, porque só assim teremos a certeza que estaremos fazendo diferença, que estaremos impactando este mundo que está em trevas. Abençoa e ajuda cada um aqui, Senhor Deus, a viver de forma integral o Teu Evangelho. Socorre, dá, Senhor Deus, o escape. Mostra, Senhor amado, o que devemos fazer em todas as situações da nossa vida que parecem nos fugir ao controle, Senhor Deus. Que o controle seja Teu, que a vida não seja mais nossa, que nós não estejamos mais decidindo nada na nossa vida sem consultar o Teu Santo Espírito, sem consultar a Tua direção. Nos ensina, Senhor, a vivermos esse cristianismo autêntico. É o que nós te pedimos, no nome santo e maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Se você concorda, dá uma salva de palmas para esse Senhor que nos salvou com tamanha salvação. Esse Deus maravilhoso que nos honra com seus milagres, com seus livramentos, com as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Louva o teu Deus que não tem se esquecido de nós. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, queridos.